chegar na timbalada, pra ver chegar a menina da Lina, o som da bacurinha sacudir a madalina, contagiando todos que ali está. A timbalada, pra ver chegar a menina da Lina, o som da bacurinha sacudir a madalina, contagiando todos que ali está. Quando eu percebi outro alguém já existia, queria que queria chegar na timbalada, pra ver chegar a menina Madalina, o som da bacurinha sacudir a madalina, contagiando todos que ali estavam. Timbalada, pra ver chegar a menina Madalina, o som da bacurinha sacudir a madalina, contagiando todos que ali estavam. Queria chegar na timbalada.